tu foi embora? Lelê, por que tu foi embora? Por que me deixaste aqui, Lelê? Ah, eu penso em tu toda hora. Lelê, por que tu foi embora? Lelê, por que tu foi embora? Por que me deixaste aqui? Ai, Lelê, eu penso em tu toda hora. Fala galera, esse é o Fala Pra Caramba. A gente tá começando um novo episódio depois de sei lá quanto tempo, finalmente. E dessa vez com a ilustre presença do meu amigo Douglas Oliveira. Douglas, por favor, te apresenta aí. Bom dia, Donis. Bom dia, pessoal. Eu sou Douglas Oliveira. Eu sou editor da editora Folheando e escritor nas horas quase nunca vagas. O cara tá por dentro da literatura em todos os aspectos, porque afinal de contas o cara produz. E produz para os outros também, né, Douglas? É, exatamente. Curiosidade para vocês, foi ele que fez aqui a arte do Fala Pra Caramba, sou muito agradecido. Deu muita força, muito suporte aqui para a gente continuar. E hoje a gente vai falar sobre literatura, meus queridos. Olha só que novidade, né, sobre né, esse canal de literatura, vai falar sobre literatura. E eu queria começar fazendo uma pergunta para ti, Douglas. Primeiro de tudo, a gente vai focar em literatura paraense aqui, né? Já que tu é paraense, eu sou paraense, enfim, a gente gosta muito dessa parada aqui, né? E eu queria te perguntar, como é que tu enxerga a literatura paraense hoje, né? O que, que a galera tem produzido e como é que tá indo essa história na visão, né, do Douglas, né? O editor, o poeta, o contista? Adonis, a literatura paraense hoje, tá, do meu ponto de vista, principalmente, cara, como editor, no que eu tenho acompanhado esses últimos quase 4 anos, tem sido uma literatura que, principalmente na capital, em Belém, tem procurado se renovar. Então tem sido uma literatura que cada vez mais a gente vê a participação do escritor mais jovem, tá, no cenário literário. E aí quando a gente até mesmo dentro dos interiores, tá, eu tenho observado isso, cada vez mais escritores com idade mais baixa, mais jovem, participando da escrita, participando do cenário literário, e o que eu considero excelente, cara, porque a gente tem, né, acaba que essa geração vai manter a literatura de pé, ativa, e passando para as gerações seguintes essa inspiração do fazer artístico, do fazer literário. E também tenho observado dentro da nossa literatura, que cada vez mais a gente tem, o escritor tem se distanciado um pouco mais, obviamente, talvez nem se seja distanciado, mas assim, reciclado, tá, temas da nossa região, principalmente que envolvem o imaginário amazônico. Tá? Então, será que essa é uma tendência que diferencia a gente da literatura de, sei lá, de alguns anos atrás, até bem pouco tempo atrás, né? E quando a gente falava em literatura que alcançava alguma notoriedade aqui, né, feita por paraenses para paraenses, ela geralmente acabava caindo no clichê do regionalismo absoluto, né? Uhum. Isso é uma coisa que tem mudado, então? Sim, tem mudado. Se a gente for pegar, por exemplo, os cânones da literatura paraense, né, a gente vai observar que tem muito da vivência amazônica, e alguns caminharam para a questão do imaginário amazônico. E aí essa que está a diferença, que hoje, principalmente os escritores mais jovens, que estão ali dedicados a produzir fantasia, ficção, distopia, eles juntaram, condensaram nesse gênero, principalmente o gênero da prosa, né, o conto, o romance ali, esses dois elementos, o viver do homem amazônico, né, do homem paraense, e o imaginário. Só que eu digo assim, numa releitura, né, deram uma releitura, uma pontada ali de, vamos dizer, high-tech, que ficou bem legal. Ah, isso é muito bom mesmo. Confesso que eu tô tentando produzir alguma coisa nesse sentido faz um tempão. Mas olha só, deixa eu te falar, eu tenho acompanhado umas revistas eletrônicas e tal, de autores novos. Uma delas que eu gosto muito mesmo é a revista Alinhavos, não sei se você já ouviu falar. Não. E ela traz também essa pegada, né, de autores que agora no número de setembro, por exemplo, tem um conto distópico cyber-amazônico, sabe? Eu acho uma tendência muito interessante, que fala sobre a Yara de Ferro, né? A autora, meu Deus, eu esqueci o nome da autora, eu tenho que referenciar ela em algum momento. Mas ela conta sobre essa inteligência artificial que sobreviveu séculos pra frente, né? Coletando elementos da cultura amazônida de hoje em dia, do século XX, e transpondo pra lá, pra frente, né? Muito bacana. Ela é uma cantora de brega que tem a ver com uma seita de DJs de aparelhagem. Olha só, isso é muito louco, cara. Eu acho muito bacana. E tu acha que essa tendência, ela tá sendo influenciada por algum fenômeno específico, sei lá? Olha, Adonis, do meu ponto de vista, né, isso é uma coisa muito pessoal, eu vejo assim, a gente teve recentemente um boom das leituras distópicas, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o próprio Orwell, né, que se destacou, vendeu pra caramba, enfim, influenciando muitos leitores, Isaac Asimov também. Então assim, eu acredito que cinema, né, as séries de TV, enfim, tudo mais, todo esse universo ligado ao pessoal mais jovem, acabou vindo muito para a literatura. E eu penso assim, talvez essa galera mais jovem, que está muito mais antenada nos acontecimentos, nas produções em séries, etc., não consiga se identificar com o que a gente considera da literatura, o que seria, né? O que é, na verdade, a literatura paraense, produzida, por exemplo, no início do século XX. Até porque são épocas diferentes. Então a gente não tem como... O tempo vai mudando, cara. O tempo vai influenciando as pessoas. Então, hoje é uma realidade totalmente diferente para os jovens. Eles estão inseridos dentro dessa realidade tecnológica. Por exemplo, a literatura de terror psicológico, enfim. A gente tem escritores aqui que produzem isso com muita frequência. Então, é um nicho editorial que veio para ficar e ficou. E conquistou muita gente. A gente tem exemplo disso, por exemplo, a editora Darkside, que produz só esse tipo de literatura. E tem um público específico para isso, sabe? Então, eu acredito que a partir dessas leituras, dessas releituras, na verdade, que o cinema, que as séries de TV, etc., foram dando para essas obras literárias, transformando ela em filme, aproximou bem mais esse público jovem desse tipo de leitura e incentivou também a produzir, a continuar produzindo essa forma de literatura. Pô, será, Douglas, então, que a pandemia teve algum papel importante nessa situação toda? Com todas as certezas, cara, com todas as certezas. Então, inclusive, eu vou abrir um espaço aqui, tá, para fazer um comentário, que eu vi. O objetivo não é tornar isto polêmico, tá, mas o objetivo é tornar isso uma questão, uma colocação importante. Num grupo de WhatsApp, uma pessoa fez uma postagem e essa pessoa, com todas as certezas, não tem uma informação ou uma sensibilidade para pensar do porquê fez aquela colocação. Então, ela colocou assim... na pandemia, a gente precisou de médico, a gente precisou de várias profissões, mas a gente não precisou de um artista. Ninguém precisa de um artista, o cara colocou, ninguém precisa de um artista. E aí, na verdade, é o seguinte, é quando a gente viu que na pandemia foi quando mais nós precisamos de arte, para não enlouquecer, para não morrer doido, certo? Foi onde aumentou-se mais o número de consumo de séries em streaming, número de música em streaming, o número de compra de livro por internet. Então nunca se precisou tanto de arte de um artista quanto agora, durante a pandemia. Então tu não expulsaria os artistas da tua república perfeita? Jamais. eu penso assim também, né, que nesses eventos mundiais, esses eventos que onde infelizmente há uma mortandade muito grande de pessoas, a gente tende a ser pessimista em relação a muitas coisas, né? E a arte, ela meio que reflete essa condição, esse cenário, né? Fazendo com que a gente tente digerir o que está acontecendo mesmo, né? E muita gente começa a se tornar também mais sensível, tanto para produzir arte quanto para consumir arte, né? Não é à toa que há um boom, né, como tu falaste, da literatura distópica, do cenário de arte que fala sobre um futuro distópico em si, né? Porque, afinal de contas, a gente viveu ou está vivendo, de certa maneira, uma distopia, né? Então, não é surpreendente, eu acho que isso aconteceu também durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aconteceu em outros grandes eventos assim. E a gente não se diferencia daquele homem, né, propriamente dito. Uhum. Então, assim, o gênero de hoje mesmo, né, são gêneros ligados à distopia. O gênero de hoje que tu dizes em relação à questão da literatura paraense? É, eu diria que seria o gênero ligado mais a um público jovem específico. Por exemplo, dentro da literatura paraense atual, a gente também vê muito poeta. Muito poeta. Então, é muito comum a gente estar vendo, por exemplo, nas livrarias de lançamento da poesia. Autor de poesia. No interior do estado também tem muita poesia. É aquilo, uma coisa que é muito interessante, cara, é o seguinte: a gente tem muito poeta, muito lançamento de livros de poesia, e aí pouco consumo desse material, entendeu? Pouco consumo desse material. Isso foi até tema de uma pergunta numa entrevista do canal do Francioles, exatamente isso: como é que a gente produz tanta poesia, mas esse público consome tão pouco, entendeu? Consome tão pouco poesia. E a gente pensa assim, a poesia é aquela história, né? Que quando a gente tá no início da nossa vida, principalmente quando é adolescente, e a gente começa a se apaixonar por alguém, a primeira coisa que a gente faz é um bilhetinho, uma poesia, cara. E a gente vai perdendo, sabe, essa necessidade poética, de expressão poética na nossa vida. Eu não consigo entender isso, sabe? Pra mim é um fenômeno que ainda não consigo entender. Mas além da distopia, a gente tem o pessoal produzindo poesia. A gente tem o pessoal produzindo livros infantis, também tem muitos escritores de livros infantis. E agora, algumas pessoas se aventurando na graphic novel, cara. Então, assim, o cenário paraense, da literatura paraense, embora não seja, tá, gigante comparado às produções que a gente tem para Sul e Sudeste, mas ele tem um cenário que é bem movimentado. Tá? Ele é bem movimentado, porém precisa de um direcionamento, do meu ponto de vista. Não é uma questão de formação de público aí? Sim, uma questão de formação de público. Por exemplo, eu tenho escritores em Belém, tá? Eu vou focar em Belém porque a maioria dos escritores que conheço estão em Belém, eles já têm seus públicos cativos. Então a gente tem, por exemplo, a questão do Fábio de Andrade, a gente tem o Lemar de Andrade, tem o André Simões, tem o Igor Quadro, tem a Juliana Murakami, que são todos autores jovens que têm o seu público, tá? Tem seus leitores ali. E eu tenho certeza que com o tempo estarão cada vez mais aí se destacando, a própria Roberta Spindler, sabe? E outras pessoas surgindo dentro da poesia, a gente tem, mas assim, Adonis, eu vejo que tem uma diferença da galera que está escrevendo a prosa, que está escrevendo a prosa de ficção, e a galera, por exemplo, que está escrevendo a poesia. Porque a galera da poesia, os leitores são poetas. A galera da ficção, os leitores são leitores mesmo, enfim, que estão ali acompanhando aquele tipo de publicação. Então, um leitor que vai consumir um livro, por exemplo, do Lemark, ele vai consumir um livro do Fábio, ele vai consumir um livro do Igor, tá? Já não posso te garantir que seja um leitor que consuma um livro de poesia. É uma questão de referência, né? Porque quando tu consome um livro de ficção, uma prosa de ficção, tu tem muita referência no cinema, tu tem muita referência na cultura pop, que te faz ficar próximo desse gênero. Então, mas quando tu vai ler poesia, por exemplo, que referência que o leitor, né, médio construiu ao longo da vida para gostar de poesia? Entendeu? Ele conhece alguém que é apaixonado, que mostrou para ele? Ele leu os poetas do passado? Ele estudou na escola e aquilo foi interessante? Ou nada disso aconteceu? Para o cara estudar, para o cara ler poesia, para o cara curtir poesia, e tem que ter tido algum evento com poesia que foi marcante na vida dele, né? Pra se tornar referência. E aí a gente tem realmente, eu acho também, penso, né? Que a gente tem pouco evento de formação de público, de leitores de poesia, né? Com aí, certeza, cara. O que tu acha que a gente poderia fazer, por exemplo, pra formar um público de leitores de poesia, né? E tal? Adonis, tá aí uma boa pergunta. O que seria necessário nós fazermos para trazer esse pessoal à poesia? Eu acho assim, eu tive a experiência de editar um livro de um colega em comum, que é o Jonatas, onde ele trabalhou o gênero conto e crônica na sala de aula. Tá? Então, assim, ele trabalhou durante um ano todo esse gênero com os alunos e produziu um livro bem bacana. Se a gente se perguntar por que, que a poesia ela não é trabalhada a ponto de nós conseguirmos, não só nas escolas, mas de nós conseguirmos formar leitores, tá? Formar pessoas com essa sensibilidade da leitura e do consumo da poesia, sabe? Então, para mim, eu não sou educador, eu sou editor, tu és um educador. Então, eu acho que as escolas, por exemplo, têm um papel fundamental nisso, tá? De trabalhar esses gêneros literários dentro da sala de aula. E não se limitar a somente falar desse gênero como, sei lá, elementos históricos dentro da história da literatura, entendeu? Então, a gente precisa trazer, na verdade, esses elementos para a vida das pessoas. E eu vou falar, nesse caso aqui, dos alunos. E aí, quando a gente vai trabalhar isso em relação ao consumo de livro mesmo para os leitores, a gente já tem aquele leitor que ele simplesmente ele pulou, cara, uma etapa da poesia. Ele pulou uma etapa da poesia, porque a poesia para ele se tornou chata. Fazer verso se tornou chato, entendeu? E aí, quando, na verdade, a gente sabe que a poesia ela é, cara, um elemento, assim, indispensável da literatura e também para a nossa vida. Até mesmo para a nossa fabulação, cara. Sabe? Então, eu acho que falta um projeto, na verdade, de trazer essa galera para um plano de leitura, para um plano de entendimento do que é essa literatura, do que é essa poesia, e daí em diante a gente com certeza teria um público maior que consumisse poesia dentro desse nicho da literatura. Douglas, eu vejo muito isso que tu falaste, né, no dia a dia, quando na verdade muitos sistemas educacionais, muitas escolas, né, trabalham a literatura, mas praticamente como uma aula de história da literatura, simplesmente do que propriamente daquele contato, né, direto com a obra, da apreciação estética da obra e tal. Isso prejudica muito, porque quem não curte história, fatalmente acaba não curtindo a literatura, né, porque 90% da aula de literatura vai ali estar focado no contexto histórico. Por que que é interessante, né? Eu sempre pergunto para os meus alunos, por que que é interessante a gente conhecer o contexto do homem do passado, né? Por que que isso é relevante para a gente se a gente não está mais vivendo aquele passado nem aquele contexto? E aí procurar instigar isso, né? E tentar fazer com que eles se reconheçam, com que aquele homem do passado também interfere no homem do presente e que a gente pode fazer esse intercâmbio entre as eras, né, entre as épocas. Isso eu acho isso interessante e tal, mas eu acho que também que a gente precisa, né, de mais envolvimento com a questão literária. A gente tá vindo de 2 anos muito complicados, a gente não teve aí o único evento literário relevante que tem aqui na região, que é que é a Feira do Pan-Amazônica do Livro, né, que congrega todos esses eventos e tal, menores. E tu consegue perceber o prejuízo que isso é para a formação de um público leitor mais jovem também, né, de que vai variar esses gêneros, não só os gêneros que estão em alta na cultura pop, mas também esses outros, né, que a gente precisa tanto para poder, como tu falaste, né, para a gente poder sobreviver, né, e a gente ver como os artistas são necessários mesmo dentro desse contexto para nossa própria vida. Muitas vezes o artista diz para a gente aquilo que a gente não sabe dizer para a gente mesmo, né? Uhum. E eu acho que, assim, para a gente ter essa formação de público mesmo, passa também por uma questão da educação, mas também passa ali por um estímulo, né, um estímulo do poder público de dar mais recurso para essa galera poder fazer os seus eventos, né? Que eventos tu gostaria de fazer, Douglas? Que eventos se tu pudesse, assim, vamos dizer que tu tenha lá um recurso absurdo, assim, sabe? Muita grana mesmo. Que eventos tu gostaria de fazer que envolvem literatura que seria bem bacana pra gente? Ah, cara, uma coisa que eu acho muito bacana, mas assim, eu acho que aí no caso a gente já seriam metas bem específicas, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu acharia muito interessante fazer, tá, se eu tivesse essa condição, por exemplo, uma residência literária. Eu acho isso fundamental. Então, a gente precisa, na verdade, para quem não é leitor, ter a residência literária para quem quer ser um escritor e para quem quer ser um leitor. Então, como é que a gente forma esse leitor, tá? Então, beleza, tivemos 2 anos aí de pandemia, as coisas fecharam, mas enfim, tudo isso passou. Supondo que tudo isso tenha passado e vamos recomeçar. Cara, fazer uma imersão com as pessoas dentro de um mundo de leitura, não só através do livro, sabe, mas de uma compreensão de mundo. Por um exemplo, a questão através de filmes, através de outras linguagens, como a própria música, sabe, visitação em exposições, e aí o objeto livro. Então a gente começar através de mediações de leituras, entendeu? Fazer com que aquela pessoa que não tenha o hábito de ler, porque segundo o Instituto do Livro, o ProLivro, né, é leitor aquele que lê pelo menos um livro a cada 3 meses, e não um livro a 1 ano, entendeu? Então, assim, começar a incentivar nesse sentido. Agora, obviamente, que a gente sabe que só isso não basta. Só isso não basta. Existe toda uma outra condição. Mas se eu tivesse, cara, o poder de fazer isso, eu criaria esses 2 programas, assim. Uma para imersão em leitura, outra para qualquer pessoa. Então, por exemplo, as próprias bibliotecas podem fazer isso. Na verdade, elas devem fazer isso. Então, quando tu fala residência, tu não fala o espaço físico, mas seria mais aquele, um conceito mais aproximado com o da residência médica, do cara vivenciar aquilo no dia a dia mesmo. Exatamente, entendeu? Exatamente. Porque, olha só, Adonis, eu penso assim, para uma pessoa que nunca leu, por exemplo, que não tem um hábito de leitura, entregar um livro para ela, simplesmente entregar um livro para ela, pode ser o melhor livro do mundo, cara. Se ela não tem esse hábito, se ela não tem uma compreensão, pelo menos assim, ó, de adjacência dessa leitura, ela não vai ler, cara. O livro não vai ser um objeto interessante, entendeu? Ela vai se arrastar com esse livro 1, 2, 3 anos, enfim. Então ela precisa, na verdade, passar por essas etapas de leitura. Pensa assim, passar por uma compreensão do que é essa leitura. Então leitura de mundo, leitura de vida, leitura de filme, leitura de tudo, cara. Aí ela tá sendo imersa, sabe? Sim. Dentro de um outro olhar. E chega no livro. Então seria um dos meus objetivos, seria isso. E o outro, obviamente, aí já é muito voltado para a parte de escritores, aí eu falo muito de escritor paraense, e, cara, fazer por exemplo, a Casa das Artes. Na época que tinha o Prêmio IAP, eu acho que chegou a ter uma bolsa de produção literária, sabe? Então, tu pegares assim, essa galera que tem talento e colocar para fazer produção, fazer oficina mesmo, e eu posso até dizer assim, ó, exaustivamente uma produção, porque aí o cara, a gente teria, sei lá, num recorte temporal aí de ser 1 ano, então menos, uma produção feita nesse tempo, e a gente faria uma avaliação tipo, de uma qualidade literária. Eu sei que tem muito bons escritores aqui, cara. Às vezes falta um incentivo, sabe? Enfim, nem todo mundo tem grana pra pagar uma editora. É verdade. Nem todo mundo tem grana pra estar comprando livro, consumindo material. E nem todo mundo tem tempo também, né? Pra produzir o livro, cabeça, né? Pra produzir, exatamente. Pois é, esse contato aqui, né, de um leitor com um leitor empolgado com alguma coisa, um leitor que realmente ama, faz com que a gente se empolgue também, né? A empolgação pela leitura, ela é um rastro de pólvora. Eu acho muito legal, porque essa história foi me passada desse jeito, né? Tinha professores que falavam com brilho nos olhos de determinados poetas, de determinadas histórias que tinham lido e tal. E eu fui ler, caramba, nossa, que bacana isso, né? Meio que entra em contato ali com o outro, por meio, mediado ali pela leitura também. Eu acho que essa residência que tu propõe aí, ela ia formar muitos leitores empolgados, sabe? Ah, com certeza, cara. Nada melhor, né, do que um leitor empolgado pra fazer aquela divulgação ali de uma literatura nova e tal, né? E aí, Adonis, aproveito, por exemplo, tem um livro da Michelle Petit, não sei se tu conheces, A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. E esse livro, cara, é muito interessante que ela trabalha exatamente essas questões da leitura no dia a dia. E uma das coisas que ela trabalha é, tipo, a questão da leitura como resistência. Né? Então, para ela, por exemplo, essas experiências literárias, elas contribuem para uma formação de uma sensibilidade, cara, e uma educação sentimental. Coisa que a gente vê assim, tipo, o que é essa sensibilidade nos dias de hoje, nesses dias que nós consideramos tão violento, e eu não falo só de violência mesmo, de morte. Eu falo de todos os tipos de violência. Violência, né? Entendeu? Exatamente. Então, tipo, a gente vem perdendo essa sensibilidade, a gente vem cada vez mais, cara, sendo embrutecido, sabe? E isso, a literatura, a leitura, cara, ela nos ajuda exatamente a enfrentar, tá? Isso nos tempos de crise, que a gente vive muito hoje em dia essa crise ética e moral, entendeu? E coletiva, né? De uma violência. Eu costumo então, dizer que a gente tá entrando na era do cyberpunk mesmo, valendo. É, exatamente. Sabe, então essa... Então é isso, cara. Então o livro, nessas horas, ele se torna mesmo como se fossem umas moradas emprestadas, sabe? Onde a gente é possível a gente se sentir protegido e sonhar com outros futuros. Pô, isso é muito maravilhoso, né? Mas eu ia te perguntar logo uma coisa aqui. E enquanto escritor, que tu também é, né? Um contista de mão cheia e tal. O primeiro conto que eu vou ler aqui no meu canal, com certeza, vai ser teu. O que que te incomoda... Na realidade, tanto a ponto que transforme isso em arte, de alguma maneira, seja para inteligir isso, seja para ajudar os outros a entenderem essa situação, ou seja só simplesmente porque tu sente mesmo que precisa falar desse assunto. Olha, Donis, eu acho que o que me incomoda na realidade é a realidade. O que incomoda a realidade é a realidade, né? Então, tipo assim, a literatura exatamente ela nos permite criar, né, essas válvulas de escape, enfim, onde a gente vai lá e transforma essa realidade. A literatura a gente cria do jeito que quiser, a gente escreve o que quiser, seja sobre amor, seja sobre ódio, enfim. Então a gente cria uma realidade alternativa, da forma já, que bem quiser. Já criou um personagem só pra se vingar e tal? Tipo, aconteceu uma coisa muito escrota contigo, ou tem uma coisa que é muito injusta e tu cria um personagem que passa... Talvez por essa situação exagerada 10 vezes, só pra tu se vingar, porque... Não, ainda não cheguei nesse ponto, cara, ainda não cheguei, sabe? Mas, por exemplo, nesse próprio conto que tu vai ler no teu canal, no podcast, então, é um conto, né? É um livro de contos que fala exatamente, ali com tons de ironia, enfim, a respeito, por exemplo, de um fanatismo religioso. Né? Enfim, então, obviamente que nós, tá, no Brasil, todo mundo tem direito a culto, a fé, etc. Mas até que ponto a gente pensa assim, até que ponto a fé do outro, ela me condena e me salva? Até que ponto essa fé, ela... Não, a palavra é essa, me condena de fato. Então a gente vai vendo que chega um momento em que esse fanatismo, ele chega a ser prejudicial pro próximo. Entendeu? E aí o que a gente vê hoje em dia, cara, dentro de um cenário político, infelizmente, desde um cenário brasileiro, na verdade, sim, que existe uma ala, uma parte dessas pessoas que são fanáticas a ponto de odiar o próximo, em nome da sua fé, o que é totalmente contraditório. A própria, entendeu, fé, né? Exatamente, a própria fé, o próprio amor ao próximo, sabe? Então, isso é uma coisa, por exemplo, que me incomoda, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda. E aí o livro de contos, na verdade, ele vem exatamente para tocar nessa ferida, tocar nesses assuntos. Então, se você exerce a sua fé e você quer o bem do seu próximo, você não pode odiá-lo, cara. E nem pode colocar, tá, o seu credo, tá, como uma régua de condenação moral para o próximo. Com certeza. E Douglas, como escritor, assim, produtor mesmo de literatura, o que que tu acha mais difícil? Poesia, crônica, conto ou romance, assim? Ai, cara, olha, eu acho escrever muito eu acho escrever muito difícil, né? Eu, por exemplo, não, cara, não me atrevo a fazer poesia, né? Enfim, não me atrevo a fazer poesia. Eu conheço assim, eu vou pegar um exemplo do Machado de Assis, né? Que é um grande escritor, considerado grande o maior contista. Escritor brasileiro. Grande contista, cronista, excelente romancista, mas um péssimo poeta. Péssimo poeta, é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente já sabe, cara, quando a gente começa a escrever, a gente já sabe que praia a gente vai ficar. Né? É que nem jogador, cara. É que nem... Ontem mesmo, conversando com um rapaz, um colega, ele falou assim, cara, a gente tava falando de futebol, ele falou assim, pô, citou o exemplo do Iago Pikachu. O Iago Pikachu é lateral, mas foi mal aproveitado no Vasco porque colocaram um cara de meio de campo. Ele joga de meio de campo? Jogou. Mas foi uma porcaria, um fiasco. Então, assim, o escritor, ele sabe o lugar que ele ocupa. Entendeu? Ele sabe quando ele vai bem num lugar, num gênero, e mal no outro. Agora, vai da existência dele, né? Então, por exemplo, não me atrevo a fazer poesia, tá? Eu diria assim, cara, seria um péssimo poeta. E escrever, eu gosto muito de contos, né? Eu gosto muito de contos, enfim. Escrevi um romance, mas depois veio um livro de contos, mas eu adoro escrever contos, cara. Porque são narrativas mais curtas, enfim. E uma coisa que eu acho que o escritor ele tem que ter, óbvio, além de todo um estudo de técnicas, etc., é a criatividade, né, cara? Então, a criatividade na mente do escritor, ela deve brincar, correr solta. De fato. Eu tenho certeza que tu te aventurou na poesia, vai dizer que não. Não, cara, eu já fiz uns poeminhas aqui, sabe? Mas enfim, eu preferi deixar aqui. Eu, inclusive, até deletei muitos. Ah, deletei muitos. Sério, cara, deletei muitos. Não se deleta, isso daí tudo é material pra tu fazer, de repente, outras coisas. Não deleta, não. Não, cara. Olha, por exemplo, teve uma colega de Portugal que me convidou pra gente escrever um livro de poesia juntos. Ela me convenceu. Aí eu falei assim, vou reunir uns poemas bestas que eu tenho aqui, enfim, pra ela. Ah, não, tá ótimo, né? E convidei um colega pra fazer o prefácio, ele foi muito sincero, ele falou assim, cara, não vou prefaciar, porque o livro, assim, uma parte tá ruim, a outra tá mais ou menos. Nossa! Aí eu falei, perfeito, cara, perfeito, assim, ó, gosto dessa sinceridade, né? E aí eu peguei e falei, olhei e falei, não, é verdade, cara, tá uma porcaria. É isso mesmo, tá uma porcaria. Então eu abandonei de vez, assim, e Adonis, o escritor tem que ser muito desprendido, sabe? Eu penso assim, o cara tem que ser muito desprendido, não adianta ficar sofrendo porque falaram que o teu texto é ruim. É ruim, admito, morreu, acabou. Ou você melhora ou você vai fazer outra coisa na sua vida. É, afinal de contas, o leitor, né, que é a ponta final da tua produção, é que ele tem toda a autonomia pra dizer se ele gosta ou se ele não gosta. Todo, exatamente, entendeu? Não sou mas eu que também, tem um outro lado nessa história aí. Ele não curtiu, mas de repente outra pessoa curte, e aí? Não, cara, eu sei que eu não curtiria, entendeu? Então, tipo assim, poderia ter alguém que curtisse, verdade, mas eu sei que a maioria não curtiria. Eu mesmo não curti. Eu entrei esse é o ponto. Na onda. Eu entrei na onda porque foi um convite, muita conversa. Falei, não, vamos, mas hoje não me atrevo, não. Enfim, então eu deixo a poesia pros poetas. Nem pra tu botar um poema teu escondido ali no meio de um acontecimento numa ficção e tal, de prosa e tal. Não, nadinha. Aí ninguém vai poder te condenar. Não, foi o personagem que disse isso, não fui eu. Não. Nem isso. Mas olha, deixa eu te falar. A maneira como tu proseia é muito poética, cara. Eu acho que daí tu fazer um verso é só um passo, né? Isso seriam versos bons. É, mas assim, eu vejo, Adonis. Dentro do que tu dizes que o texto é bem poético, mas é porque aquele momento ele pede essa intenção. Né? Nada num livro tá à toa. Eu penso assim, nada é escrito à toa, nada tá ali, a não ser que seja pra encher linguiça, mas aqui ninguém tá pra encher linguiça. Tá, mas eu vejo que tem muita diferença de nós fazermos uma prosa poética e fazer uma poesia, de fato. Sabe? A poesia, ela te exige, né, toda uma construção, todo um saber também teórico, obviamente. Toda uma técnica que eu digo abertamente que eu não conseguiria fazer. Não consigo, na verdade. E nem quero tentar fazer. Nem quero também. Sério, você tá muito bem na minha zona de conforto, que nem é tão confortável assim. Qual é a zona de conforto do escritor? Não, não existe isso. Existe, né, cara? Exatamente. E olha, a relação que a gente tem, né? Por exemplo, quando eu escrevi o meu primeiro livro, cara, foi uma relação assim de muita... Não sei, de muita euforia, muita angústia. Eu sou uma pessoa que eu não sento para escrever e faço 5 páginas num dia. Eu não consigo fazer isso, cara. Difícil. Então, exatamente. Tanto que eu levei 2 anos de escrever no meu primeiro livro. Então, sei lá, se eu conseguisse escrever uma lauda, eu já ganhei o dia. Então, o meu processo de escrita é muito lento. Muito lento, muito lento mesmo. Ah, isso é bacana de tu falar, porque tem muita gente aí que quer escrever e acha que tem que sentar e terminar um capítulo inteiro numa sentada só, sabe? Uhum. Numa tarde. Não é bem assim que funciona, né? Cada um tem o seu processo, exato, o seu tempo. E aí, Douglas, muito bacana o nosso papo, mas eu vou ter que terminar aqui. E para terminar, eu vou te pedir que tu digas uma coisa para os leitores e uma coisa para os escritores. Para os leitores, eu vou dizer assim, eu recomendo que os leitores, eles abram o leque de suas leituras, leiam sempre, mas expandam esse leque, né? Então, por exemplo, quem gosta de ler ficção, não fique só na ficção, que passeie por outros gêneros, que isso nos ajuda, inclusive, a melhorar, como eu disse, a visão de mundo, né? Melhorar o nosso crescimento sentimental, moral, etc. E para os escritores, cara, que não tenham pressa de fazer um livro, de parir esse livro, né? Que é uma dor quase de parto, cara. Que faça no seu tempo. Porque foi o que tu colocaste. Tem gente que quer escrever tudo num dia, tem gente que quer escrever num século. Mas que acompanhe o seu tempo. Acompanhe o seu tempo que vai dar tudo certo. Pô, fantástico. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado, Douglas, pela participação especial aqui. Espero vocês todos no nosso próximo episódio. E curtam! Curtam a leitura, curtam a arte e valeu!